1580 da Harpa Cristã, Salmo 121 é o título deste ano. 1580 da Harpa. Ergo meus olhos para os altos montes, o meu socorro de onde me virá? O meu socorro vem do Deus eterno, que fez a terra, fez o céu e o mar. Ele te guarda se teu pé vacila, te guarda nunca, tosquenejará. É tua sombra, nem de noite luma, nem sol de dia te molestará. Todos os